Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, o futuro do Jovem Nerd Enterprises é o Nonsense Branding. Aqui é o Guga Mafra e cada um tem o Nerdcast de empreendedorismo que merece. Pois, eu hoje estou aqui de Tutuba, Araúa. Que isso? Vou ser Shark Tank aqui, vou dizer se vou investir ou não. Sou Tutuba, eu invisto ou não invisto? Aqui é o Azaghal e eu conheci um cara que o apelido era Cabeleira, porque ele tinha muito pelo no, na orelha. Começou okay. O nonsense, né? É isso aí que eu tô falando. Começou o nonsense. Não invisto nisso. Mas era muito pelo, a ponto do apelido dele ser Cabeleira. E ele era dono do Ferro Velho. E você achou que esse era o momento adequado pra contar isso pra todo mundo? Me veio à mente agora isso. Nossa. Muito bem, nerds, estamos aqui com o nosso time de empreendedorismo de segunda. Para ter ideias de crowdfunding de espetáculos. A gente andou... Não é crowdfunding. São ideias inovadoras e disruptivas. Que podem mudar o mundo. A gente andou com... Não, mudar o mundo não. Foda-se o mundo. Mudar as nossas vidas. Ah... Tá bom. Aí sim, eu só vou investir no que for mudar a minha vida. Já dizia o senhor K, amigo. Eu quero salvar o mundo, eu quero sangrar o mundo. E meu? Canelada. Canelada. Muito bem, querido Léo Lopes, vamos para mais uma semana de vez em Caneladas no Nerdcast! Vamos! Olha aí, Léo Lopes está aqui sempre preenchendo o buraco da zaga. Estou aqui sempre fazendo o trabalho mais difícil, sacrificante. Léo Lopes, quero falar sobre o Windows 10. Ah, rapaz. Grande Windows 10. Olha só. Ô, Léo, eu usava o Windows 3.1. Já houve uma época que eu chegava e entrava pelo DOS no Windows. Ele não era um sistema operacional ainda. Pois é. O Windows 10, seu Léo Lopes, já passou por várias atualizações. Sim. E uma delas finalmente aconteceu agora em abril de 2017, que é a atualização para criadores, rapaz. Ela adicionou um monte de aspectos ao Windows 10 e a premissa dessa atualização e seus pilares principais é dar poder ao criador dentro de cada um. Por isso ele conta com o conceito de 3D for Everyone, rapaz, que é deixar o 3D acessível através do Paint 3D, que a gente já mostrou no Nerd Office, muito maneiro o programa. O Paint virou 3D, rapaz, é muito maneiro, que é muito bom pra você usar principalmente com seus notebooks 2 e 1, que tem uma canetinha, que é fácil de você manipular e pintar objetos 3D. Você pode baixar modelos pré-prontos em comunidades da internet. É possível criar em 3D e imprimir em 3D também. Olha aí, Léo Lopes. Olha aí, tudo através do novo Paint 3D que veio nessa atualização para criadores. Também tem o Game Mode, que otimiza a performance de games em máquinas com performance não tão alta. Certo. E o Microsoft Edge, que é o novo navegador da Microsoft, presente somente no Windows 10, que é um navegador feito para escrever, ler, pesquisar da forma mais rápida e eficiente na web. Então, se você tem o Windows 10, procura fazer logo a sua atualização para criadores. Ela está sendo feita automática em ondas para várias pessoas. Então, às vezes, a pessoa já fez e nem sabe. Uhum. Mas, se você for lá forçar uma atualização e ela estiver pendente, ele vai baixar a atualização para criadores. Você já vai poder usar todos esses novos recursos do Windows 10. Se quiser saber mais, você ainda não tem o Windows 10 e chegou a hora, link aí no post deste Nerdcast. Vai lá! E olha só, Léo Lopes, está chegando o dia dos namorados. Ah, que delícia, Jovem Nerd, olha só. É a Nerdcast da semana que vem, nosso Nerdcast anual especial do dia dos namorados. Sim. E já vou adiantar o jabá aqui. Olha só. Pra você comprar aquele presente para o seu amor. Ah, eu vou falar só assim agora, Até semana que vem, eu só vou falar assim agora com voz de veludo. Música romântica, vamos lá. I love you, música romântica, no fundo. Eu estou falando falando da maior coleção de alianças do Brasil, no Rei das Alianças. Olha só, Léo Lopes. Olha aí. Para amarrar o seu amor. Mas aí você pergunta, por que que estamos falando de aliança aqui no Nerdcast? Porque eles têm modelos únicos exclusivos. Sim. De alianças nerds, rapaz. Olha, mas que legal. Tem aliança de Star Wars, aliança de Zelda, de Superman, de Batman, um monte de alianças nerds que eles têm entrega garantida pro Dia dos Namorados em produtos selecionados que estão indicados lá no site, rapaz. Olha que legal. E pode ter um Inception aí, porque a aliança de Star Wars pode ser sobre a aliança. Olha que bacana. Exatamente. Parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Olha! E eles também fazem criações de modelos sob encomenda. Olha aí. Modelos personalizados, rapaz. Olha aí. Mas eu não vou deixar nossos netos queridos que querem comprar suas alianças de ouro, de prata, né, de compromisso, noivado. Sim. Sem desconto. Ah, muito bom. Tem desconto através do cupom Lambda. Olha lambda. Aí. Muito bom, lambda. Excelente. Você tem que saber escrever lambda. É uma lambida sem o i, Jovem Nerd. Vai lá no reidasalianças.com.br e já compra aquele anel nerd que seu amor merece. Ah, muito bom. E hoje é a primeira sexta-feira do mês, então nós temos Nerdtech na sua timeline, Léo Lopes. Exatamente, Elias. Trazido pela Alura Cursos Online de Tecnologia. Nesse episódio a gente vai conversar não só com o Paulo Silveira e o Maurício Linhares, mas também com o nosso querido Átila Iamarino. Exato. Seu biólogo preferido. Sim, e o Otto também, amigo do Átila, tá nesse programa. Exato. Então, o papo é sobre biohacking. Uma parada que eu nem sabia que existia. É muito louco que eles estão hackeando seres biológicos. Você acredita nisso? Acredito, porque eu editei o programa e vou te dizer que eu fiquei com medo de algumas coisas. É, rapaz. O que tá acontecendo na biologia e na tecnologia para melhorar as nossas vidas? E o que está acontecendo nos laboratórios das universidades? Cara, o papo vai longe. Tem o papo de modificação genética. É sinistro. A gente vai discutir. Será que nos próximos anos nós vamos poder programar o DNA com linguagens de programação, fazer design de novos seres? É bizarro, é sinistro. E é muito interessante o papo para você entender o que está acontecendo agora na área de biohacking. E na Alura, você sabe que tem planos anuais onde você tem acesso a todos os cursos da plataforma. Com isso, você pode escolher a carreira que quer trilhar com mais calma, olhando o conteúdo de cada curso e formando o seu caminho de progressão. É muito, muito maneiro, cara. Todos os mais de 380 cursos, você tem acesso a tudo, você escolhe exatamente o que você quer fazer. Os cursos são criados com profissionais da área, sempre mantendo o formato bem desenhado da Alura, com um fórum que já gerou mais de 25 mil discussões entre alunos e professores. Vale a pena conhecer. Todos os nerds que ouvem o Nerdtech tem 10% de desconto entrando em alura.com.br/promoção/nerd. Não perca, o Nerdtech de Biohacking já está na sua timeline, escuta lá. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 15 minutos. E todo mundo quer ver seu negócio crescer. Olha, Léo, aproveitando que é Dia dos Namorados, é óbvio que a Nerd Store também tem a promoção. Sim. A Hora do Crush. A Hora do Crush. Olha aí que legal. A gente tem um hot site com várias faixas de preço para você, para ajudar a sua consulta em descobrir que presente você quer dar pro seu namorado, pra sua namorada. Se é fã de super-herói, se é fã de Star Wars, viciado em videogame, maluco por terror, interessado em ficção científica, amante de uma boa fantasia, apaixonado por desenhos, finalmente um fã de Jovem Nerd, você tem tudo que você precisa para o seu amor na Nerd Store. E olha só, sim, compras até dia 12 de junho, o Dia dos Namorados, o cliente ganha 2 botões metálicos exclusivos da Nerd Store, rapaz. Olha que legal, hein? São botões sortidos, mas não tem nenhuma restrição de valor. Qualquer compra até dia 12 de junho de 2017 ganhou 2 botões, certo? Excelente. Então corre, porque está chegando o Dia dos Namorados e você quer ter aquele presente romântico da Nerd Store para dar pro seu amor. Nerdstore.com.br/Dia dos Namorados. É fácil. Vai lá na Nerd Store, a maior loja Nerd do Brasil. Léo, quero agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana e salvaram vidas. Sim. Como o André de Oliveira, Juliana Martins, Tauro Zuberaba, Fernando Ferreira, Pablo Araújo, Fábio Licídio, Cíntia Dias, Guilherme Sena, Andressa Jesumino, Marco Mesquita e Zenilda de Jesus. Muito obrigado, galera. Temos também os nerds que participam do Scalpo Solidário, aqueles que fazem doação de cabelos para quem precisa. Olha aí. Ana Carolina Azevedo, Renato Guedes e Aime Okazaki, muito obrigado. Quero agradecer aos divulgadores do Nerdcast Stories, como sempre, passando adiante os melhores momentos do Nerdcast no nosso canal do YouTube. Toda sexta-feira vai lá Arthur Rezende e Michela Iaeco, muito obrigado por ter divulgado o Nerdcast Stories. Arte dos fãs, temos um Ozob em argila pelo Lucas, muito maneiro. Também tem um Ozob maneiríssimo pelo Jefferson França, assim como o Nier Latotep pelo Ricardo Braga. Cara, muito maneiro, a arte dos fãs. Tem mais aí, você pode ver diretamente no aplicativo do Jovem Nerd ou no site, no link deste post. Marcela Luiz da Silva, analista de sistemas, 29 anos, São Paulo, super. Olá, meus queridos Jovem Nerd e Azaghal. É o Léo Lopes que está aqui. Fala, oi, Léo. Oi, Léo. Gostaria de ressaltar que esse não é meu primeiro e-mail. Aí, muito bom. Referente ao último Nerdcast sobre situações absurdas, vocês fizeram um comentário referente a uma ladeira que, mesmo com o carro desligado e ponto morto, puxa, entre aspas, os carros pra cima. Aqui na minha cidade tem uma também. Também tem? Sim, senhor. Caraca, tem. Não, eu vi comentários aí que tinham várias ladeiras dessa aí pelo Brasil. Tem, aqui na subida do Alto da Serra tem depois uma curva específica, separa o carro, deixa em ponto morto, o carro sobe. Olha só, essa ladeira, pelo menos a que eu mencionei, é localizada em São Tomé das Letras, em Minas Gerais, e se chama Ladeira do Amendoim. Eu mesmo já pude ir no local e presenciar esse fenômeno, entre aspas, com o meu carro. Realmente existe a impressão de que é uma ladeira e que o carro está sendo puxado para cima. Mas tudo isso se trata de uma ilusão de ótica, macroscópia, ele diz. É claro, né? Que nada mais é que uma ilusão que engana o sistema visual humano, fazendo-nos ver qualquer coisa que não está lá presente ou fazendo-nos vê-la de outro modo, por algumas variações como local, ângulo de visão, objetos presentes, etc. Deve ser que nem olhar para a nuvem e você ver uma forma lá, né? As pessoas que estão por lá simplesmente interagem com essa ilusão. Para você ter uma ideia, o sentimento não se limita apenas aos carros, mas sim qualquer coisa. Quando passei por lá, o guia me disse para fazer esse teste fora do carro, que é basicamente descer andando de costas e subir do mesmo modo. A sensação é a mesma. As pessoas que vão ao local simplesmente interagem com essa ilusão macroscópica. Fora isso, no mesmo local existem pedras que eles dizem agir como baterias, que uma pedra é um polo positivo e outra é um polo negativo. Segundo os guias turísticos, ao colocar alguém de braços abertos na pedra de polo positivo, é impossível abaixar os braços da pessoa. E na do polo negativo, isso é possível facilmente. A parte das pedras é apenas uma história que os locais contam lá. A da ladeira é ilusão mesmo. Se bem que, do jeito que as pessoas ficam por lá, ver disco voador e carro subindo ladeira desligado é muito mais light. Um abraço a todos que continuam sendo esses criadores de conteúdo excepcional. Muito bom. Ladeira do Amendoim. É. Yeah. Devia mudar esse nome, né? Pra quê, né? Ladeira do Sobe e Desce? Ladeira da Marofa, sei lá. Exato, a gente não sabe quais outros elementos que se unem a essa ilusão ótica pra ela ficar mais potencializada, né? Luiz Antônio Tavares, engenheiro civil, 27 anos, Cascavel, Paraná. Não disse se é o primeiro e-mail ou não, então... Vamos aqui fazer de conta, vai, querido. Estou chocado, disse ele. Como assim? Vocês se questionam o que aconteceria se chegassem os alienígenas na Terra e ninguém lembrou que a primeira coisa a se fazer é localizar e proteger o Blue Hand. Como assim? Excelente, Nerdcast. Continua com um bom trabalho. Um grande abraço dos seus fãs de casa. Realmente não foi falado sobre o Blue Hand nesse programa. Nós estamos esquecendo os protocolos, Jovem Nerd. Não podemos. Eu não tenho como não perguntar como seria o programa do Datena nesse dia. E agora aqui, tentou, o que tá acontecendo aqui é... Mas é brincadeira, tô todo por plena terça-feira. Não tinha nada melhor pra fazer, tinha que invadir aqui, é de uma terça-feira. Quem invadir, invade. Não tem problema, quem invadir, vem, pega tudo, leva embora. Esse planeta tá uma merda mesmo. Mas não para o disco na marginal, pô! Em São Paulo, no meio da base, não tinha ET, não, pô. É brincadeira esses alienígenas, e é brincadeira. Muito bom, muito bom. Aproveitando que o Nerdcast de hoje é com a presença ilustríssima do Guga Mafra, ele está aqui conosco, nós vamos fazer um jabá aqui do GugaCast, rapaz! Go Guga! Go Guga! De graça, hein? Não vai me mandar boleto depois. Não, de graça. Guga, você tem um podcast? Eu tenho um podcast onde a gente conta histórias. Sabe aquela história que você tem da sua vida, que você conta nas festas, que você vai aprimorando com o tempo? É tipo um Nerdcast no final. É tipo um Nerdcast, mas é uma história só. Entendi. De uma pessoa só. Pra contando pro Guga. Entendeu? E contando pra mim. É. Certo. É esse tipo de história que você vai aprimorando na vida inteira. Então, geralmente, você impõe umas mentiras no meio e tá tudo bem, porque a gente não fica checando. Tem que dar umas exageradas, senão não tem graça. Essa é a ideia. O Azaghal já esteve lá comigo, contando a história de quando ele entrevistou o Vin Diesel, que foi um dia de derrotas. Teve o Léo Lopes também. O Léo Lopes fez um programa maravilhoso. Cara, o Léo Lopes, ele fez as imitações dele. No começo do programa, no GugaCast, a gente faz uns jogos. Pra descontrair. Entendeu? Pra pessoa ficar mais à vontade na hora de contar a história. Que jogos? A gente fez uns jogos. E o jogo do Léo, a brincadeira que a gente fez com o Léo, foi imaginar os canais do YouTube feitos com celebridades dos anos 80, porque o Léo sabe imitar todas. Então a gente fez o canal, o gameplay do Clodovil. Muito bom. A gente fez o canal do Datena. Excelente. E o legal do canal do Datena é que na semana seguinte que a gente lançou o programa, ele lançou mesmo o canal dele. Sim. Eu devia ter cobrado royalties. A gente fez o canal do YouTube do Gil Gomes. Olha aí. E é muito maneiro, porque o Léo imita esses caras muito bem, cara. Sim, muito, muito. Então é isso, a gente tem jogos e histórias. Muito bom. E aí, ó, como é que a pessoa faz pra assinar? GugaCast.com. Aham. Uhum. Cara, podcast. Ou a gente tem no Spotify. Agora eu vou mandar boleto. Isso aí é duplicidade. Então corta essa parte. Como é que você abre o seu programa? Tipo, não fala lambda, lambda, lambda. Você fala o quê? Então, na primeira temporada, eu fazia os convidados abrirem o programa, porque eu não sei fazer isso. Deixa que eu abro pra você. Todo programa fala, go Guga, go Guga. Nossa, mãe. Que beleza. Não precisa fazer toda semana, você grava uma vez e pode usar. Então, ele pode usar toda semana o meu go Guga, go Guga. Você grava depois pra mim que a gente vai usar como uma vinheta. É isso, GugaCast.com, você entra lá toda semana, toda terça-feira. Olha aí. E por que o Jovem Nerd não gravou ainda? Só o Azaghal. Ele não me convidou, você acredita nisso? Temos um preferido aí, Sempre teve, né? Não, é porque quando eu gravei o episódio piloto, eu mandei para os meus dois amigos, Dave Alexandre, Azaghal e Jovem Nerd. Uhum. O Azaghal ouviu, você não. Então eu pensei... Ficou amargo. Eu vou chamar o Azaghal, que ouviu o programa, ouviu o piloto, me deu ideias de como fazer. Uma curiosidade é que a gente colocou o episódio piloto no ar, ele ficou no ar tipo uma hora e eu tirei ele do ar, porque ele ofende muitas pessoas. E aí ele passou a ser o episódio secreto do GugaCast. Ele não tá no ar? Não tá no ar. Ele ofende pessoas? É porque ele fala de uma história minha, no meu primeiro episódio sou eu contando uma história minha. E é uma história minha de quando eu fui pra um retiro religioso. Ah, ofende as pessoas em específico. Imediatamente alguém falou assim, tira isso daí que vai dar merda. Aí eu falei, calma. Ele não ofende pessoas no sentido de ofende moralmente. Ele ofende na pessoa física. Não, ele ofende, eu não sei. No CPF. Eu não sei, algumas pessoas falaram assim, ó, tira isso aí que vai dar merda. Algumas quem? Seu irmão, sua mãe. Porra, seu filho. O padre lá da paróquia. Seu cachorro. Quer dizer que eu sou um privilegiado de ouvir esse programa que quase ninguém ouviu? É verdade, sim. Olha só. Olha aí. Chupa, muito Jovem bom. Nerd. Não deixa ele ver, não. Show me, mano. A ideia desse programa surgiu de um pensamento meu que é, eu não aguento mais ter que entregar alguma coisa em troca. É, você já tem falado isso há algum tempo. Entregar valor, sabe, para as pessoas. A gente vende publicidade num serviço que a gente entrega, as pessoas gostam e por aí vai. Uhum. E isso é terrível, um péssimo negócio. O melhor negócio é quando você entrega esperança. Olha aí, Pastor Azaghal. Não, essa é uma vertente. Eu pensei nisso outro dia, do Box mandou um vídeo de um salão, uma barbearia, sei lá que diabo era aquilo, que era especializado em tratar da barba. Caraca, que... Aí é o cliente, ou idiota, chame como você quiser. Era espada barba. Espada barba. O cara ia lá, e aí a pessoa lavava a barba do cara com shampoo, depois fazia massagem na barba com hidratante, depois pegava um pente de acrílico com luz e passava na barba com a desculpa que tava, sei lá, ionizando a barba, qualquer porra assim. É legal que a desculpa não significa nada. Nada, eu vou ionizar sua barba. Exato. Você nem sabe pra quê. É só bullshit. E eu fiquei pensando, isso é maravilhoso. Eles não fazem a barba? Fazem. Devem fazer, mas isso é de menos. Eu, tipo, o que dá dinheiro é o bullshit, que fazer a barba é uma entrega. Eu já não quero fazer a barba da pessoa. Entendi. Você quer só ionizar a barba. É, exato. Quero só a mentira. Você descreveu como um lugar especializado em tratar de barbas. Tipo um salão de beleza. Barbearia. Sabe um salão de beleza? Não é barbearia? Não, é, não. É uma barbearia. Você não vai fazer a barba. Ah. Você vai tratar da sua barba. Você faz a barba. Vai ficar mais volumosa, mais caprichada. É que nem um salão de beleza. A mulher vai no salão de beleza, o cara fala que vai passar esperma de baleia, que vai fazer... Espermacete. Vai fazer escova de escargot, que vai congelar pança pra pança. Sabe qual é? Esses tratamentos estéticos que não muda nada na pessoa. Nada. Sabe que engraçado? Que ele tá dizendo todos os tratamentos que eu já fiz, que eu já li a barba. Já passei espermacete na cabeça. Ele tá falando tudo que eu já fiz. Não adiantou mesmo nada, não, gente. Não adianta nada. E aí as pessoas pagam fortunas. Por isso, cara. Peeling de diamante. Peeling de diamante. Peeling de diamante. Aonde que a pessoa consegue pó de diamante? Ah, não sei, mas a minha pele ficou lisinha quando eu fiz. Caraca, e eu que quero vender isso. Meu irmão, se você pegar qualquer ser humano e passar 1 quilo de vaselina na cara da pessoa... Quando ela sai do salão, ela acha que a pele dela é uma pele de bebê. E aí, o que tem dentro dessa vaselina? Foda-se. É só cor. Entendeu? E a sensação é... Cor e cheiro, tem que botar assim, cor e cheiro. Se você não fizer o tratamento de 39 sessões, a sua pele volta a ficar aquela merda de crocodilo que era. E aí você faz, sai de lá. Você toma banho, sua pele fica aquela bosta que era antes, e aí você volta pra passar silicone na cara. É isso, cara. Não entrega nada. Mas aí tem um negócio de barba disso. Faz a... Tem um que é pra pegar os hipsters. Os hipsters não, da barba. Mas olha só, os caras cortam. Cortar a barba é ok, o cara faz uma entrega. Olha lá, não sei o quê. Mas aí o cara... Mas tem o pacote spa, que o cara spa. Fica deitado, aí bota uma musiquinha. Spa da barba. Pra barba relaxar e crescer com a música. É spa da barba, não spa da barba. Não é que ele vai cortar sua barba com uma espada. O que seria foda. Eu tava entendendo uma ideia. Espada. Tá aqui a primeira ideia. Não, desde que eu falei, eu tô imaginando uma espada. Espada barba, sei lá. Espada barba. Spa da barba. Uma ideia. É. Ficou a ideia, Neve. Uma barbearia. Olha aí. Que você corta a barba com uma espada. Eu tava imaginando em que momento o cara vai passar de O único problema é que tem algum valor ainda. Tem, não pode entregar nada. É, não atinge você, definitivamente a sua ideia. O meu objetivo final é entregar só um pente de acrílico com luz. E falar que isso é algo foda. É isso que é o bullshit. Por que você não vende o pente de acrílico? Não, porque eu tenho que vender o pente. Não. Eu quero ter um pente só e passar esse pente na cara de um bando de otários. É isso que eu quero fazer. Entendendo? E o cara vai sair de lá felizaço, achando que a barba dele agora é a barba do Gimli. E não é a mesma barba ordinária de antes, só que com um pouco de silicone e penteada com pente de acrílico. Show me the money. Não, mas olha só, você me deu uma ideia. A gente podia criar o Kickstarter da mentira. Onde você só pode lançar ideias que só entregam mentira, igual você falou. Fake Starter. É. Se tiver entrega, não pode. É Fake Starter, tá aí o nome. Fake Starter. Não pode ter entrega. Se tiver entrega, a gente desabilita a campanha do cara. Processo, cara. Não pode ter entrega. Esse é o caráter disruptivo da campanha. Você vai estar falando a verdade sobre a mentira, então ninguém pode te processar. Você vai lá e coloca: eu quero passar um pente de acrílico na cara de um bando de idiotas. Quem vão ser os idiotas? Paguem aqui, mandem aqui o seu dinheiro. E o que a gente tá... A nossa ideia não é nada original. Já tiveram essa ideia com a hamburgueria. Não, mas é esse ponto que eu tô falando. A gente vai ser honesto em relação à desonestidade. Exato. Que não é desonesto. Eu tô entregando só a esperança. Que eu quero que as pessoas querem. Tá, mas eu quero saber qual é a primeira empresa. É que essa do Espada Barba já existe, né? O Espada Barba, que ele achou que era Espada Barba. O Espada Barba existe. Então, a gente teve aquela ideia, que era muito boa, que era do cara que não gosta de Night, mas ele... Lembra? Essa é boa. Mas ele fingir que ele teve na Night. Essa é boa, meu. Que é o sabão de lavar roupa com cheiro de cigarro. Sabão em pó, sabão líquido. Sabão qualquer. Você bota na máquina de lavar. Você bota na sua máquina de lavar e sua roupa sai com cheiro de cigarro. Aí você finge que a segunda de manhã no trabalho, fingindo que tava lá na noitada. Virado. E aí você faz o combo, por exemplo. Você já pode fazer cheiro de cigarro é o quê? Roupa e cabelo. Então você faz um shampoo com cheiro de cigarro. E a pasta de dente? Com cheiro de cachaça. Que o cara chega fedendo a cigarro com um bafo de cachaça. Ele acorda segunda-feira de manhã cedo, 7 da manhã. Toma esse banho. É isso? Faz um gargarejo. Um cachaçol. Cachaçol. Cepacana. Cepacana. E aí ele vai pro trabalho fingindo que ele curtiu. Que uhul, virou. Mas na verdade ele ficou em casa lendo. Jogando videogame. E aí? Esse nerd passa a noite jogando videogame. Não, não. Passei a noite bebendo cachaça e um lado dos fumantes. Sabe qual é? Caraca, e aí você entra na faculdade e você vai fazer publicidade, sei lá. Mas você não quer sair com a galera da maconha. Tem um aroma de maconha. Cheirinho de maconha. Pra parecer que você é descolado. Cheirinho de maconha da casinha. Ainda tem os tipos. Maconha da casinha. Maconha do pilotis. O que é maconha da casinha? O que é isso, gente? Aqui na PUC tem a casinha da galera que fuma maconha. Era na casinha. Era o nome do lugar. Deve ter um cheiro específico. Aí tem a maconha do pilotinho. Ah, você pode criar uma linha de vários aromas. Maconha do boteco. Você pode criar endorsements. Maconha isso. Do mosca. Isso, maconha do gabeira, não sei. E aí você vai fedendo a maconha. Você não precisa fumar a maconha. É. Quando você contou essa ideia, a ideia é que a gente podia fazer uma caixa de assinaturas, que é outra ideia disruptiva maravilhosa. Sim. E que é você receber o pacote Night não vivida. Não, mas não precisa ser só... Night não vivida. Não precisa ser só o de Night. A gente falou que podia ter um de acampamento. É tipo um recall, né? É. Você recebe um pacote de esquiei na neve. Esquiei na neve. Gesso pra engessar o braço. Só o gesso. Pacote Bariloche, né? Na conta do Caminito, pra dizer que você comeu lá, dançou tango no Caminito. Conta do Caminito. Um vinho argentino. Em Buenos Aires só tem isso pra fazer. Você vai no Caminito, você vai no cemitério, você compra um casaco de couro e de esquia e quebra o braço em Bariloche. Esse é o resumo. Aí vem o resumo do que tem pra fazer, mas em poucas linhas, pra você não perder tempo. Vem um gesso, onde você engessa o seu braço pra dizer que você se quebrou esquiando. E uma mancha de gordura pra você jogar na blusa pra dizer que comeu a melhor parrilha argentina. E aí a ideia é que cada mês a gente mande uma caixa com novas experiências que você não viveu. Exato. Olha. No Life Box. No Life Box. Adorei, essa eu invisto. Vou investir nessa. Caraca. Aprovado. No Life Box. E aí, tipo, se você virou a madrugada na rave, você manda um colírio que deixa o olho irritado. O problema da No Life Box, que já é uma boa ideia... É uma ótima ideia. É que a gente tem que entregar alguma coisa. Esse que é o foda. Isso vai contra... A gente podia criar um serviço onde a gente só posta essas coisas no Facebook do cara. Porque o importante, cuida das redes o importante sociais. Não é ele mostrar que ele viveu. O importante é ele postar nas redes sociais que ele viveu. Isso. Isso dá dinheiro, gente. O cara mostrar nas redes sociais que ele tem uma vida que não existe, entendeu? É o serviço de rei do camarote. Mas aí vai fazer o quê? Um monte de montagem do cara? Exato. Mas é isso que importa. A gente posta ele no cemitério. Isso. Esquiando. No Caminito, do Santango. No esquiando é fácil, porque tá de máscara. A gente, gente mas forma. Isso é melhor. Isso é melhor de tudo, a gente põe, gente, a mesma foto pra todos os caras. Todas as pessoas. Esse eu vou investir agora. A gente não tá enganando você, mas você tá enganando as outras pessoas. E a gente pode contratar designer indiano, isso é mais barato. A gente pode contratar comentaristas indianos. Pra curtir no Facebook com coração, né? E com carinha espantada. Curtir com coração. Boa. Uou. Isso. Uou! Você não viu que na China tem farm de curtir? Aqueles celulares na parede, 1 milhão de celulares? Então, é. Mas ele tá entregando, gente, né? É bom que a gente não precisa nem fazer o serviço, a gente só contrata esses caras. É foda, você contrata essa empresa, você terceiriza. Não entrega nada, é difícil. É. Porque a gente tá entregando, mesmo que seja uma foto de Photoshop. Não, mas aí é a mesma foto sempre, essa é a ideia. A gente tem que ter cuidado, que a gente não pode entregar. Show me the money. Então, eu tenho uma outra ideia, que é a academia virtual. Porque é o seguinte, você vai pra academia, não você. Jamais. Uma outra pessoa. Uma outra pessoa que não seja nós quatro aqui. Um grupo grande de pessoas vão pra academia e eles vão lá, pagam a academia. E a academia tem vários serviços. Ela tem spa, tem aula de spinning, tem mas aula de aeróbica. Mas a academia é um negócio inteligente, se é pra pensar. Pode levantar peso. Porque não depende da academia. O peso tá aí. Você quer levantar essa merda. Levanta, quem levanta é você. Não, beleza. E é um bom negócio. Mas tem um investimento altíssimo, né? Tem investimento. Então, a ideia é a seguinte. Esse cara paga tudo isso pra ter todos esses serviços. Então ele tem academia, tem aula, tem aeróbica, spinning, tem sauna, tem personal trainer, tem nutricionista, tem essa porra toda lá. E ele vai lá e ele paga, sei lá, R$100, R$200, até mais que isso por mês. Às vezes bem mais, dependendo do nível da academia. Do nível social da academia. E ele paga, ele vai lá, paga, faz a matrícula, paga um ano e ele nunca vai. Vai três vezes e acabou. Vai três vezes e acabou. É assim, esse é o modelo de negócio da academia que, se você pensar bem, já encaixa bastante com o que a gente tá querendo fazer. Com certeza. Eles são os pioneiros. Então, a minha ideia é a academia Virtual Fit. A gente dá pra ele essa mesma experiência de ir lá, fazer a matrícula, ter a carteirinha, ser sócio da academia, ter uma camiseta, boné. Mas a gente só não entrega a academia em si. Gênio. A academia em si, o lugar onde tem os pesos e tal, isso não existe. Não. Não existe. Só existe ele é a portaria. Ele é virtual. Não, nem a portaria. É virtual. Qual o nome? Ele é virtual. Nowhere Gym. Não, Virtual Fit. Virtual Fit. E aí, o cara, ele não vai ter esse serviço, que é uma parte importante da academia, mas a gente vai cobrar um décimo do preço. Olha. Mas é uma academia foda, porque funciona 24 horas. 24 horas por dia em todos os fusos horários de qualquer lugar do mundo. Você pode não malhar a qualquer hora. E se você estiver na Nova Zelândia, você pode não malhar de lá também. É, em qualquer lugar do mundo. E você não precisa parar o seu programa de não malhação. Exato. Pra viajar. Ou então, se você tiver que fazer hora extra no trabalho, você ficou até mais tarde no trabalho, você pode não malhar ao mesmo tempo. É genial. E só a gente entrega isso. É genial. E mais importante, a gente cobra só 10% do que a academia entrega. Caraca. Porque como a gente não tem o custo de ter que ter a academia, o peso lá que ninguém vai lá levantar mesmo, então a gente repassa essa vantagem pro nosso cliente. E a quantidade absurda de álcool pra passar naqueles aparelhos. Exato. Então a gente repassa toda essa economia pro nosso cliente, que paga só 10% do valor. Caraca, que pitch. Gente, gênio. Não é? Gênio. Caraca. Eu já quero uma carteirinha dessa. Virtual Fit. Onde você malha? Na Virtual Fit. Virtual Fit. Você tem a carteirinha. E aí, a gente pode até todo mês, a gente manda virtual. Não manda pelo correio, porque aí ia entregar. Virtual, a gente manda um e-mail. A pessoa imprime, se quiser. E ela imprime. É. Imprime e manda, manda um e-mail com incentivo. Pô, você tá indo demais, você tá não malhando foda. Você tá progredindo exatamente como a gente esperava. A gente pode fazer a carteirinha, tipo cartão de embarque de avião pro celular, pro cara poder mostrar. Boa. E isso. Com QR Code. É, com QR Code. Qualquer idiotice assim. QR Code que não entrega nada. A gente só tem que ter cuidado, porque a gente tá perfeito aqui. A gente pode começar com ele entregar coisas. Então, essa vai ser minha ideia aqui. Eu vou querer burlar um pouco a ideia de entregar, mas talvez valha a pena. Ah. Eu só vou colocar a ideia aqui. Se vocês não aprovarem, tudo bem. Tá bom. Mas a gente podia fazer o encontro no Aura Virtual Fit numa churrascaria. É válido. Aí é válido. Cada um paga o seu. Ninguém entrega nada. E o cara que tiver mais gordo não paga. O cara que tiver mais gordo. Mais gordo de um ano pro outro não paga. Tem uma outra vantagem muito boa na Virtual Fit: o seu progresso vai ser sempre exatamente aquele que se espera de você. Porque o normal de 99% das pessoas que vão na academia é que elas nunca chegam onde elas esperavam que elas iam chegar. Na Virtual Fit isso não existe. Satisfação garantida. É 100% garantido. Não, não tem decepção. Não, não tem nunca. Não tem. Malhação sem decepção. Alcance todas as suas metas. Exato. Não tendo metas, né? Caraca, que fantástico. Ó, pra ser perfeito, olha aí, pra ser perfeito, se a gente conseguisse integrar o site da Virtual Fit com as APIs das stores de videogame. Que aí você pega as horas que o cara jogou videogame e transforma em horas não malhadas. Caraca! Nossa, gente! A gente lança um Fitbit. Que é só uma pulseira de plástico sem nada dentro. A gente chama de No Fitbit. Todos os nerds vão ser mega sarados na Virtual Fit. No Fitbit. Música. Tem muita gente na internet que tá fazendo esse tipo de serviço. Qual? O de não entregar? Pessoas que nunca trabalharam com conteúdo em rede social, que fazem palestras sobre rede social. É isso, não é? É, tem de tudo. As pessoas que não sabem fazer e ensinam, elas estão enganando as pessoas, certo? O nosso modelo de negócio disruptivo que a gente está propondo aqui é o de não enganar, de você falar na cara. Isso. Não sei fazer. Não tem comfort food, é comfort life. Comfort life. A gente podia criar a primeira academia de pessoas que não sabem fazer as coisas. Como assim? A gente contrata pessoas, por exemplo, pessoas que nunca fizeram canal de YouTube na vida para ensinar você a fazer um canal de YouTube. Maravilhoso. Mas a gente fala, ó, essa pessoa tá aqui, nunca fez um canal de YouTube, mas ela gosta muito de canais de YouTube. Isso. E ela conhece muita gente que faz canais no YouTube. Então, ela tá aqui e vai ensinar isso pra você. É. Não, mas isso é vida real, gente. Então, mas a gente tem o approach novo de ser honesto. E cobrar por isso. É que nem a gente vai ter, sei lá, colunas de críticos de cinema que só gostam de ir ao cinema. Mais nada. Nunca trabalharam com cinema, não entendem porra nenhuma. Exato. Esse só é o gostam ponto. De ir ao cinema. Só se movimentam até a sala do cinema. Bom ponto. Exato. Não é? É. Crítica vai... de whatever. Estudou jornalismo? Não. Fez faculdade de cinema? Não. Eu gosto de ir ao cinema. Exato. E por isso eu sou um crítico. É isso. De cinema. Ou de livros. Tá, mas como é que você vai monetizar isso? A gente vai dar cursos. A gente vai colocar no nosso, no nossa plataforma de financiamento coletivo, Fake Starter. A gente vai colocar lá a ideia de que, olha, a gente tem aqui vários fakes que querem te dar palestras sobre coisas que eles não sabem fazer. Exato. E aí você paga. Porque isso já acontece. É. E as pessoas, inclusive, já pagam por isso. E aí o cara vai falar assim, mas por que eu vou pagar isso pra você se eu posso pagar pra outras pessoas? Porque a gente tá sendo honesto com você. Exato, honestidade. As outras pessoas estão te enganando, a gente tá falando a verdade. É, tipo, você não vai tirar nada desse conteúdo. E a gente pode, inclusive, cobrar mais barato também. Claro. Porque já que a gente tá contratando pessoas que não sabem fazer nada... E já que ninguém vai prestar atenção no PowerPoint anyway... A gente repassa essa economia para o consumidor. É o mesmo PowerPoint pra todos os cursos, só muda... Eu falei PowerPoint que nem o Lula, vocês viram? Como é que o Lula fala PowerPoint? PowerPoint é até engraçadinho. Como é que é? PowerPoint. A gente faz o mesmo PowerPoint pra todos os cursos, só muda a cor. Do fundo, sacou? Não, peraí, a gente não vai ter o coach? A gente pode ter o que a gente quiser. O guru? O coach pode ser um motorista de táxi, por exemplo. Não faz diferença. Uh-huh. É um curso feito por pessoas que não sabem do que estão falando. Mas tem muita concorrência aí. Mas o nosso diferencial é que nós estamos sendo verdadeiros, nosso reconhecimento da nossa ignorância sobre o assunto. Olha aí. Mas olha, aí você deu uma boa ideia aí, nova. Uma das áreas onde mais está se investindo em negócios disruptivos é no transporte de pessoas, transportes alternativos. Certo. Certo? Você tem o Uber, e aí tem o... Cabify. E o Lyft. 99, agora não é mais 99 táxi. É, 99, agora... O 99 criou o Uber dele. É. Como? Agora você tem, quando você abre o aplicativo 99, ou os outros táxis, mas eu sei que o 99 com certeza, tem lá, preço do táxi, R$10, por exemplo. Preço do carro 99, que não é táxi, R$5. Nossa. Só que não é um Uber, é um carro maluco que eles cadastraram. É. Como assim? Eles criaram o Uber deles. É, ele não aceita só taxista agora. Aceita qualquer um. Você, vai lá. Ah, mas esse é o Uber. Isso seria genial, porque então... a portuguesa não sabe dirigir. Seria foda. Seria foda. Quem disse que eu não sei? A Patrícia, esposa do Guga, me ensinou isso uma semana. Então, andar com carro numa linha reta não é dirigir. É assim, gente. Eu fiz curva, fiz a volta no quarteirão. Cara, ok. Então o próximo passo é fazer a curva pro outro lado. É só virar o volante pro outro lado, gente. Mesma coisa. Negócios disruptivos em transporte. Parte da nossa ideia é não entregar nada, certo? É, não, é total. É total a nossa ideia. É uma das premissas. Exato. É uma das premissas. É um dos valores. Então, a gente podia criar um novo serviço. Valores da empresa. Não entregarei nada. Missão. Missão também. Uma coisa que eu já tô prevendo aqui é o seguinte. Se vocês estão me falando que já tem 4 empresas que fazem isso, a próxima 4? Empresa... É, você falou 4. Ah, de transporte. De transporte. A próxima empresa é o comparador de preços entre essas empresas. Porque isso acontece na internet. Caralho, Guga! Não é? Caraca! Não é? É isso que acontece. Mas isso é sério, cara. É sério, isso acontece. E aí depois que tiver vários, aí vai ter o comparador de comparadores de preços, né? O agregador de comparador de preços. Gente, mas esse comparador de preços de Uber, já, de Lyft, sei lá o quê? Já existe? Não sei, tô perguntando. Não, mas isso é... É uma ótima isso é um negócio ideia, sério. Se já existe, vamos fazer isso agora. Isso é uma ideia boa mesmo. Faz aí. E não tem entrega nenhuma. Porra, gente, esse negócio é sério mesmo. O cara vai me dizer se vai ser mais barato se eu for de Uber, se eu for de Lyft, ou se eu for de 99, qualquer carro, sei lá. E não precisa nem estar certo, porque foda-se. Se você pagou mais caro, a culpa é do Uber, não é dele? Ah, exato. Gente, esse a gente tem que fazer agora. Ué, vamos fazer. A gente corta no programa e faz. Não, mas eu tenho outra ideia muito melhor do que essa. A gente podia vender as coisas que já são entregues nesses serviços. Por exemplo, você pode escolher se você quer um taxista que vai tirar conselhos da vida, que vai contar histórias da vida dele, ou ele vai fazer comentários reacionários sobre política. Você pode ticar o quê? Num box? Você escolhe, que tipo de taxista você quer? Fã do Maluf. Aí você põe lá. Reaça. Eu quero reaça. Futebol, curte futebol. Você escolhe exatamente. Mudo. Mudo. Dá mute no motorista. Mudo não tem. Aí a gente vai ter que criar, aí vai dar trabalho. Não, você é foda poder dar mute no motorista, imagina. Paga mais caro, premium. Mas não pagaria. O Azaghal, ele não gosta de conversar com ninguém. Por quê? Eu não preciso de um cara que dirige um carro pra me dizer que está quente. Eu estava do lado de fora do carro um minuto atrás. Eu não preciso desse gênio da mecânica pra virar pra mim e falar assim, e esse calor, hein? Uhum. Que tipo de comentário ele espera? Não, ele não tá falando pra você, está calor. Ele falou, e esse calor, hein? O que você acha? Tá perguntando o que você acha. Sua opinião sobre o calor. Sua opinião. Minha vontade de responder assim, não me interessa. Me leve ao ponto B. Então, a gente sempre fala que queria que tivesse um quadradinho lá, um checkbox marcado, tipo, não quero conversar. Mas então, mas isso não existe. Aí você vai ter que criar alguma coisa. Você vai ter que treinar, né? O motorista. E fazer um motorista não falar. Talvez seja a maior entrega que a gente faria. Agora que você falou do tempo, eu pensei numa outra ideia. Vai envolver algum desenvolvimento. Eu tô jogando ideias. Sim, meu problema, antes que a pessoa me jogue em pedra, meu problema não é a pessoa falar. Se a pessoa tiver uma boa conversa e for... Tipo, a gente pegou... Muito babaca agora. A gente pegou uma vez um Uber em São Francisco. E o cara foi ótimo, né? Conversou, foi engraçado. Foi. Ele parecia um comediante. Parecia um stand-up, cara. Foi maravilhoso. Aí, olha aí, cara. Esse você, cara eu adorei. Você inventou um jeito de monetizar a vida de quem faz stand-up. Porque vamos combinar. A gente sabe de várias que precisam de uma ajuda. Bota o cara pra dirigir, fazer um show dirigindo. Não, e tem um premium, porque ele vai pagar mais. Tipo, ó, você pode pagar aqui o valor do Uber X ou o valor do Uber X mais o stand-up. E se a pessoa achar o stand-up uma merda? Porque ele não vai estar mais stand-up, joga um tomate, né? Sai ele do carro. Ele não vai estar stand-up, ele vai estar sentado. É. Ah, é. A gente vai chamar de Sit-up. Sit-up comedy. Drive-up. Tá aí o nome. Sit-up comedy. Drive-up comedy. Drive-up comedy. Olha aí, caraca. Não, mas olha só, você pode classificar a corrida e o drive-up, a comédia. E aí você, quando chamar o seu drive-up comedy, você já vai saber, o cara 4.2, 4.8, 3.2, você já vai saber. Sabe esse cara engraçado, não. Exato, olha a só. A corrida foi ok, a comédia foi racista. Caraca, esse, Guga, gente. Essa ideia é foda mesmo. É muito foda. Drive-up comedy. Caraca. Eu quero. Puta, quando a gente abrir em LA, cara, tipo, vai ter mais motorista que Uber. Exatamente. Vai dobrar o trânsito da cidade. Mas então, essa é a questão. O cara, quando é bom conversador, um stand-up, o que seja, é ótimo. O cara fala, você se diverte. Dá 5 estrelas, fica felizão. Agora, quando o cara tem um papo de merda, é o que eu não gosto, entendeu? O cara que é um psicólogo, que é um amigo. Eu não quero ser amigo de ninguém. Show me the money. Cara, falando em psicólogo, eu já vi se existe psicólogo pra cachorro. Pra cachorro? Cara, ideia, isso é um serviço. Isso é verdade. Isso não entrega nada. É não entregar nada. Isso é absolutamente não entregar nada. Traz o seu cachorro aqui na minha casa, que eu vou continuar fazendo tudo que eu faço normalmente. E depois você volta daqui a meia hora, eu te entrego. Olha, ele tá melhorando bastante. Não. A gente bota o supositório do Prozac no cu do cachorro. Não, peraí. Aí você tá enganando e o nosso princípio é a honestidade. Eu sempre fico perdido no negócio da honestidade. Sempre. Eu também. Olha só, a gente cria... A tendência é sempre puxar pro lado. Sacaninha. A gente cria inteligência artificial psicóloga de cachorro. Aí a gente põe a Siri pra conversar com ele. É só isso. Você fazer uma cooperativa de psicólogos de cachorro é genial, porque você contrata qualquer pessoa. Outros cachorros. Você pega o cachorro na rua e fala que ele é o psicólogo do cachorro. Nossa, cara. Psicólogo de cachorro. Não, eles fizeram uma técnica de ficar cheirando uma bunda do outro. É uma dinâmica de grupo. Meia hora de cheirar de cu, resolveu todos os delichos que ele tinha. Dog issues. Caraca, a gente vai ouvir muito de psicólogo de cachorro aqui, ó. Ah, meu amigo, se você é psicólogo de cachorro, você sabe o que a gente tá falando, né? A gente vai roubar o emprego dos psicólogos de cachorro, substituindo eles por outros cachorros. O que vai ser legal é que por um lado a gente vai tirar cachorro da rua, mas por outro vai aumentar o número de desemprego. Mas sabe o que seria maneiro? Seria o diferencial dessa parada? Se a gente botasse só cachorros de porte pra serem os psicólogos. É, de gravata. Porque assim, eu não tenho nada contra os vira-latas. Mas eles têm um visual meio zoado, né? Agora se você bota, sei lá, um Weimaraner. Aí se cobra mais caro. Dog alemão. Um Weimaraner de aquela coleira de gravata, sabe qual é? Que é um colarinho com a gravata. E um monóculo. Não, mas Weimaraner é boba não. Tem que ser um dog alemão, que é um cachorro sério. Dog alemão. Aquela... Fila brasileiro é legal também. Ele pode te matar, mas... E tem um lance roots do Brasil. Mas o fila Brasil. É sério, o fila é sério. É. O dog alemão também. Mas peraí. O Weimaraner é um imbecil, não pastor pode. Alemão. Eu tenho uma ideia que complementa a ideia de vocês. A gente cria o serviço só com os cachorros sérios e de raça, como o Dave falou. Não precisa ser de raça, ele só tem que ter porte. É, com porte. Aí depois que o serviço estiver popular, a gente cria o serviço... o X. É, a gente cria o serviço X. Psicólogo X. E a gente faz um rebrand do outro e chama de Black. Isso. Tem psicólogo Black. Excelente. Que é só com cachorro de porte. Ou o psicólogo X, que é qualquer cachorro. É o que tiver psicólogo aqui, então, mais é. Bicho grilo, né? E é num Palio. A sessão acontece dentro de um Palio. E a gente podia fazer a versão Drive Up Comet pra cachorro. Que o cachorro tá estressado, não sei o quê. É a sinergia entre os negócios. Não é? Traga o seu cachorro pra um drive-up comedy. A gente faz stand-up comedy pra cachorro feito por cachorros. Mas como é que o cachorro vai dirigir? Não, a gente vai levar ele do lado. Se a gente tivesse um cachorro que dirigisse, a gente não precisava fazer mais nada. A gente já estava rico. Mas seria foda esse negócio. A gente, aí, olha só, porque quando você tem cachorro dentro do carro, o que acontece? O cachorro sempre gosta de viajar com a cabeça lá de fora. É. Isso. E as pessoas gostam de ver isso. Essa é a terapia. Né? Quando você vê um carro com um cachorro com a cabeça lá de fora, que as horas você fala, olha só o cachorro, todo mundo. É. Se a gente conseguisse cobrar por isso. Cara, genial. Mas, por outro lado, a gente pode fazer com que isso é a terapia de cachorro, onde a gente põe o cachorro da pessoa pra passear, a gente pega e dá uma volta no quarteirão, a gente põe o André, que sabe dar a volta no quarteirão. E aí a gente cria a terapia pool, que a gente leva três cachorros ao mesmo tempo. Boa. Boa, gente. Essa tá boa. Mas sai mais barato pro cachorro. Pro cachorro. Boa, pro dono, não. Só não posso levar a minha cachorra na frente, que ela vai morder a cara de todos os outros. Essa terapia de choque. Às vezes é necessário. É, essa vai ser a desculpa, né? Não, é que às vezes é necessário. Como não tem um conselho de psicólogo de cachorro, você não tem pra quem reclamar. Show me the money. Show me the money! Existe um problema real de gordo que a gente podia tentar solucionar, que é o baby pants. Baby pança, pra quem não o sabe. O Jovem Nerd tá pagando agora. Isso, registra. Tô vendo. Não. Começa. Caraca, essa fotinha de baixo pra cima. Essa foto. É o meu seguro. Eu tenho que ter alguns. Olha lá, tá bem pronto de novo. O que acontece? O gordo. O gordo aí com a camisa. Para, Guga. Fica com o celular na boca daqui a 5 minutos, tá? É, eu vou deixar aberto na câmera. Agora não, agora melhorou, porque você enfiou a camisa por debaixo da pança pra prender. Só de estar de camisa. Eu vou fazer um vídeo. Só de camisa branca já é uma coragem inacreditável. É, porque eu não saí de casa, por isso que eu botei. Então, gente, o dia que eu fizer barato e emagrecer, eu só vou andar de branco depois. Vou achar que eu entrei pra macumba, sei lá. Tirou as fitas, não. Tirou as fitas, não. Fiz bariátrica. Caraca, como que eu vou usar uma droga, gente? Uma derrota. Eu vou sair de Urupunina pra Nossa Senhora da Paz, sei lá. Então, o que acontece? O gordo, ele compra uma camisa. Às vezes a camisa até tá boa quando ele compra. Quando ele lava, encolhe. E aí? Porque 100% algodão, gente, eu vou explicar. Sempre encolhe, porque é 100% algodão. Não existe. Se você quer uma roupa 100% algodão e não quer que ela encolha, desista. Ela tem que ter poliéster pra não encolher. Disclaimer. Agora fala. Disclaimer. Yeah. Algodão encolhe. É isso. Essa é a verdade. Encolhe. Aí o que acontece? O gordo compra a camisa dele e aí ela depois dá uma encolhe. Às vezes ela nem encolhe. Às vezes a camisa original já é um baby pants ali. O que é o baby pants? O baby pants é a versão baby look do gordo. Então, a versão baby look é a versão que mulheres usam, onde aparece um pouco da barriga. O Azaghal, toda vez que ele paga uma baby pants na rua, eu tenho que avisar. Toda vez. Eu canto pra ele. Baby. É bom que é rápido. Mas a pessoa acha que eu tô cantarolando, não percebe? E eu já tô te passando, ó. Instintivamente ele já abaixa a camiseta. Abaixa os braços. Então, a minha ideia... O Gaveta já tem até action de Baby Pança pra pôr. Tem, um bacon. Tem o Kevin Bacon, a cara do Kevin Bacon. Então, o Baby Pança é aquela... Então, a pancinha que aparece por baixo é a barriga camisa. Mole. É. Que gracinha, a barriga mole. É a versão do gordo do Apollo Creed do Rock no Rock 3. A minha ideia pra sanar o Baby Pança é o gordo pintar a barriga da cor da blusa. Você vende spray. Sabe qual é? De várias cores. É legal porque o cara tem que comprar vários. Exato, né? É o ideal é o preto, que funciona melhor. Que ele se confunde com a sombra ali. Cara, será que eu vi uma barriga pintada? Não, era só... Não, isso seria muito bizarro. Não pode ser. Não, porque existe spray pra careca. Existe spray pra careca. Existe. Existe, é bizarro. Existe. Isso, eu sei que esse cara tá com a cabeça pintada. Não, não pode ser. Não, ele está, amigo. Ele está. Existe youtuber com cabeça pintada. Mas o cara pinta a pança. Preto é o ideal. O preto é o classic. A gente tem que chamar Baby Pança Classic. Uhum. Black Piano. Você pinta a área a ser demarcada de preto e você tem liberdade de movimento. Você pode dar tchau à distância, você pode pular com a mão pra cima no Carnaval da Bahia. Só que se for pular no Carnaval da Bahia, você tem que pintar acima do umbigo, né? É, mas vem cá, a gente tem que ser waterproof, né? Porque o cara vai suar no Carnaval da Bahia. Não, vai o gordo sua em qualquer momento. Até fica tirando de um açougue dentro da câmera fria, ele tá suando. Tem que ser a prova d'água. Agora, por exemplo, se a camisa for branca, Jovem Nerd, tá de branco aqui. Se ele pintar a barriga de branca, vai ficar bizarro? É só ele passar talco. Mas vai ficar estranho, porque, né? É, não, preto é melhor. Preto o preto conforto. É o classic. Mas a gente entrega a tinta, esse é o problema. Esse é o problema, né? Mas o legal é que você pode vender vários produtos. Porque uma parte importante de um novo empreendimento é você escalar. Exato. Então, como o cara não vai querer só usar a camisa preta, aí você vende várias cores. Então ele tem que comprar e outra. A tinta vence depois de um tempo. A gente pode variar do Baby Pança e expandir pro cofrinho. Porra, aí sim. E um produto pra cada, né? Porque não pode ser o cofrinho. São diferentes. É, são diferentes. É, o cofrinho tem que ser o jeans. O cofrinho tem que ser mais resistente. Gente, textura pátina. É. E o cofrinho tem que ser mais resistente ao suor. Muito mais. Caraca, muito bom a linha de produtos. E aí você pode fazer, sei lá, cofrinho cueca, string, o que você quiser. Mas aí, de novo, você tá caindo no erro. Eu sou o guardião das premissas aqui. É, eu sempre quero. Você tá caindo no erro de que a gente tem que entregar um produto. É, eu tenho fabricar, esse problema. Eu sou muito viciado em entregar. Então, e se a gente só fizesse um aplicativo que corrija a sua foto e tapa a Baby Pança ali. E sabe o que é melhor? Que o aplicativo não faz nada a não ser dar um crop. Aí sim. Ele simplesmente corta a foto e tira a pança fora. É, porque botar a cara do Kevin Bacon já ia fazer alguma coisa, né? Ou a gente põe só o do Kevin Bacon. Não, é o melhor. Você só faz assim, ó, você reduz a foto um pouco. Algumas fotos vai ter que, sei lá, ficar só a cara da pessoa. A gente faz um algoritmo assim, o que identificar? Camiseta e abaixo... Tipo de pele embaixo da camiseta. Ah, exatamente, ele tem que rastrear. Rastreou o rosto, certo? Exato. Aí ele mapeou a pele do rosto. Isso. Seja qualquer cor de pele que seja. Exato. Aí depois ele entende que depois que tiver olho e boca e nariz, é camiseta. Se tiver ali, é camiseta. É. E aí ele vai identificar. Passou a camiseta, voltou a ser igual ao rosto, corta fora. Tá aí, cara. Tá até brincado. A gente só precisa traduzir isso que você acabou de fazer pro inglês e mandar pra Índia e pedir pra alguém fabricar. pra mim desenvolver o aplicativo. Já tá no até brincado. Panceps, como é que é o nome? No Panceps. Pantsless. Pantsless. Pantsless. Gente, a parada é Baby Pança. Tem que ser alguma coisa com Baby Pança. Então, Baby Pança já é uma palavra muito grande. É. E depois ele tem que ter um nome que não pode ser Baby Pança, por exemplo. Porque depois a gente vai tirar o cofrinho da pessoa. Tem que fazer uma ligação com as duas coisas. Os dois problemas. Aí a gente pode fazer no futuro. Não, mas aí é a terceira rodada do investidor. Que é a versão que tira o papo. Essa eu já não sei como funciona. Essa eu quero, gente. Essa bota barba em todo mundo. Porra, e aí você já tem clientes pro nosso. Primeira ideia. Ah, da sim. Barba. De exato. A gente vende um premium. Se você quiser uma barba que foi tratada pelo... Como é que é o nosso pelo salão pente, de barbeiro? Pelo pente iônico. Pente de acrílico. É. Pelo pente de acrílico, aí a gente cobra mais caro. Aí não é free, entendeu? Boa. A gente cobra um e se a sua barba é só virtual porque você só tá escondendo o papo, é mais barato ainda. Não, é o seguinte. A gente vai ter vários templates de barba, mas é uma barba mal feita. Certo. Entendeu? E ela é grátis. Ah! Aí se você quiser uma barba maneira... Virtual. Patrocinada pelo... pelo pela primeira pente de acrílico, aí ela custa R$1,99. Genial. Você paga pelo filtro. Você tem a barba standard e você tem a barba acrylic ionizer. E a gente já faz como um endorsement, porque a gente já promove o negócio do pente de acrílico. Tá, gente, mas eu não quero sair de barba no aplicativo. Tem que achar um negócio pra mulher. Bico de pato, Neitor. Bico de pato não vai tirar o papo, gente. Tem que botar, uma gola, sei lá. Gola rolê. Bota uma burca, bota uma burca. Instante burger. Então, eu acho que uma das maneiras da gente conseguir atingir uma produtividade maior no Fake Starter é a gente se focar em apps, em aplicativos. Ah, tudo se resume em apps. Porque aplicativo é uma maneira mais fácil de você não entregar alguma coisa e cobrar por ela. Total. Já não pode entrar o aplicativo do Jovem Nerd aí. Tem muita entrega, Guga. Muito valor. É, mas é de graça também. Esse que é o problema, é de graça, tá vendo? É o problema. É. Eu tive uma ideia uma vez de criar um aplicativo, por exemplo, que eu não pensei num bom nome ainda, mas o meu nome de trabalho é Kant no WhatsApp. Mas não Kant de cantar, Kant de Immanuel Kant, filósofo. A ideia é o seguinte. Caraca. Fancy Guga. Toda vez que alguém manda um áudio pra você, você manda pra ele, imediatamente pra ele, o primeiro capítulo da Crítica da Razão Pura, em texto. Que é o quê? Que é irritante quando alguém manda áudio pra você, né? É uma coisa irritante. Eu não tenho esse problema com áudio. Que isso? Google, eu só mando áudio pras pessoas. Não, cara. Por não. Quê? Qual é o problema? É por isso que um dos nomes do capeta é manda áudio. Manda áudio? Não, manda áudio. Qual é o problema de ouvir o áudio? Pô, é horrível, cara. É horrível. É horrível você falando com a pessoa por texto. Pá, vem um áudio. Depende. Caraca, Google, eu já te mandei áudio, eu já devo ter te mandado. Provavelmente. O Dave manda áudio pra caralho. Mas... Que escroto. O Dave só manda áudio. What? Mas... Você só manda áudio, você não consegue mais escrever. Caralho, eu não sei. Vocês estão bebendo? Tem um aplicativo? Caraca, você não consegue. Toda vez que faz um textão, eu só mando áudio direto. Eu escrevo. Eu só escrevo quando é assim, uma frase. Eu pergunto, rola mandar um áudio? A pessoa, sim, eu vou e mando áudio. Pô, mas aí você é um manda áudio educado. Já melhorou um pouco. Eu não sou educado, e não. E quando a pessoa me manda. Eu não vejo, eu não tenho problema de receber áudio. Só que quando eu não posso ouvir, porque eu tô num lugar que, né, não dá pra ouvir, ou tá muito barulhento, o que seja, eu respondo. Ah, não posso ouvir agora. Manda texto aí, eu respondo depois. Eu não tenho problemas com áudio. Então, o problema é que se isso vira um inferno. Se outro dia o Jovem Nerd ficou mandando meia hora de áudio com não sei quem. Mas eu mandei vários áudios cortados. Aí é uma merda. Manda um áudio só, cacete. Não, um áudio só é um saco. Tu não acaba nunca. Manda logo vários áudios cortados também. E tem que dar vários plays. É pior. Não, mas... No Telegram ele continua. O Telegram é inteligente, né? Então, mas o legal da Crítica da Razão Pura é que ela serve pra qualquer coisa. Vamos lá, leia a Crítica da Razão Pura. É uma boa resposta pra qualquer coisa que a pessoa escreve pra você. É um texto gigante? É um texto gigante. Leva muito tempo pra pessoa perceber de... Cara, esse cara não tá falando nada. Vá, por favor. Eu vou ler pra você o primeiro capítulo. Não se pode duvidar de que todos os nossos conhecimentos começam com a experiência. Porque, com efeito, como haveria de exercitar-se a faculdade de se conhecer se não fosse pelos objetos que, excitando os nossos sentidos, de uma parte, produzem por si mesmo representações, e de outra parte, impulsionam a nossa inteligência a compará-los entre si, a reuni-los ou separá-los, e deste modo a elaboração da matéria informe das impressões sensíveis para esse conhecimento das coisas que se denomina experiência? No tempo, pois, nenhum conhecimento precede a experiência. Todos começam por ela. É isso que eu ia falar pros cachorros. É isso vai... Show me the money. Outra coisa que a gente podia fazer é criar uma maneira. Eu queria ter um serviço, eu acho que não vai encaixar na nossa ideia aqui, mas eu queria ter um serviço que eu gosto de jogar videogame. Só que eu não gosto de tudo que envolve você começar um jogo hoje em dia. Porque antigamente, você comprava um jogo no Mega Drive, você colocava o cartucho assim, já tava fase. Lá, você dava start, tava lá. Agora, cara, primeiro que, assim que você coloca, precisa baixar um novo pacote de 5 GB. Exato, você isso. Baixa um novo pacote. Agora, você precisa fazer login na nossa rede própria. Isso. Não importa que você já tenha um login na rede do Xbox ou do PlayStation. Você tem que fazer na nossa rede própria. Aí você vai lá e faz o login na rede própria. Aí você tem que, criar o seu personagem. E aí você... Não, eu quero só pegar o personagem qualquer que tem aí. Não tem mais. personagem padrão não tem mais. Aí você passa horas customizando seu personagem. Tem roupinha, tem tudo. Aí depois tem que entrar no servidor. É, quando é multiplayer. Mas só é multiplayer. É, verdade. Eu não, gente, mas olha só, você pode contratar alguém pra fazer a parte chata pra você. É isso que eu tô falando. É isso, Andréia. Você pegou a ideia. Eu queria ter alguém que faz tudo isso e quando eu chegar já tá na terceira fase. Eu posso fazer, botar roupinha e cabelinho que eu adoro. Então, olha aí. Tem um monte de gente que só quer fazer essa parte. Eu só quero, que eu odeio jogar videogame. E melhor ainda, a gente pode fazer um canal do YouTube mostrando o dia a dia dessa empresa. Ah, olha só, a gente vai criar aqui o personagem do Jovem Nerd. Vamos fazer ele aqui com cabelinho, vamos pôr uma barbinha. É, mas tem que ser escala, tem que ser uma empresa indiana. Então, pois é. Mas eu queria muito ter esse serviço. Ou chinesa, ou coreana. Esse aí assim. eu vou investir, né? De certa forma, existe. A galera que faz Money Farm ou Level Up, esse tipo de coisa, que você paga e o cara sobe o nível do teu... Quando é jogo online, assim, e tal, sei. Dá pra pagar isso. Então, será que tem um cara que faz só... Eu não quero nem jogo online. Faz só as cutscenes, essas coisas? Eu gosto de jogar NBA, o NBA 2K. Eu gosto de jogar esse jogo. E, cara, não dá mais pra você jogar, cara, porque você tem que fazer o seu jogador. E o nível de detalhe é tão grande que você tem que colocar lá o comprimento dos dedos dele. Qual tatuagem ele usa em cada parte do corpo? Tu não pode botar um default aí? Você pode, mas você tem que botar um por um. Nenhum. Não tem um default. Você tem que criar o seu... A primeira coisa, ele abre criando o seu personagem. A gente jogou um jogo do Conan que tinha que escolher o tamanho do pênis. Sério mesmo? Esse é o nível de detalhe que eu não queria ter feito. Ah, então... feio, né? E fez um tripé, né? Aposto. Pelo programa, vai ficar engraçado. Ah, do Bolino é engraçado, só tripé. O Conan sai tropeçando. Ele consegue chegar no final por causa do peso. Dog issues. Dog issues. Show me the money. Outro serviço que a gente pode criar é alguém que cria o seu username. Reserva o seu username nas novas redes sociais. Automatic user. Já tem. Acho que já tem isso aí. Porque esse seria moleza, hein? Paga e os caras pagam a mensalidade e os caras. Toda vez que surgir uma nova, já reserva eles lá já seu vão... nome. Então você já pode fazer isso, Jovem Nerd. Por quê? Como assim? Porque a gente perde o nome em um monte de rede aí. É verdade. Então, contrata esse serviço aí. E já contrata não só pro Jovem Nerd, mas sempre pro Jovem Nerd Oficial, JNerd. J.Nerd. Jotalhão. Teve um cara que roubou o meu username do Snapchat, cara. E por isso Guga Mafra? É, ele roubou o Guga Mafra. No Snapchat eu sou Guga.Mafra. Uma merda isso, né? É. Mas você não tá tão ruim, tem muita gente aí que no YouTube é Guguinha, no Twitter é Guga27, no Instagram é Guga.Mafra. Siga nas minhas redes, é uma merda isso, né? Gente, mas as pessoas roubam pra depois cobrar, é? Vários serviços aqui, ó. Noem, UD.com... Name checklist. Auto user me. Devia ser o melhor. Mas aí você tá entregando a parada, cara. Olha aí. Você tá entregando. Tá entregando aí. O negócio é não valor. Entregar. O que eu quero é não entregar. É, eu sei. É tipo tratamento pra calvície que termina e o cara tá mais careca do que quando começou. O tratamento pela calvície. Pela calvície, pela exatamente. Calvície. Não, e assim, o Jacaré Banguela, a gente sempre cita o cara nunca tá aqui com ele. Ele tá fazendo tratamento pra calvície aí, que ele passou máquina zero no cabelo, ficou assustado. Uh-huh. E é uma tortura o tratamento. A mulher dá injeção na cabeça. Nossa. Dele e depois fica irrigando o couro cabeçudo com o líquido lá brilhoso. E ele tá achando que tá ficando Elvis Presley. E não tá, ele tá cada dia mais careca. É tipo uma lavoura. É tipo uma lavoura. Dessa maneira, se ela passasse um mini tratorzinho assim na cabeça dele. O Tucano fez um, o Tucano até funcionou. Eu não sei se é porque ele emagreceu e a cabeça diminuiu e o cabelo se juntou, eu não sei. Mas ele deu uma emagrecida. Acrílico. Mas o jacaré deu uma emagrecida e piorou, né? Então não sei. Mas o Tucano, ele fazia, a mulher passava um rolinho, que era quase um tratorzinho. Um rolo de tinta, igual um rolo de tinta. Um couro cabeçudo e... Só que cheio de espeto, um rolo de espeto. Mas isso tudo é bullshit. Isso é só uma coisa. Tudo isso é que nem homeopatia. É só o que a pessoa acredita. Eu ia falar disso agora. E se a gente diluísse remédios assim 1 milhão de vezes em vez desse água? De ter remédio. Ou cachaça. É verdade, a gente já se achando mega disruptivo e tem nego fazendo isso há 100 anos. O cara vende água em pequenos frascos, cobra uma fortuna e nego vai lá. É. Não, fala um remédio forte aí, que é pop, que só pode comprar com receita. Subtramina. É um remédio, tarja preta, só pode comprar com receita médica e ele não pode ser tomado a moda caralha, como o português tá tomando. É, eu não sei. Eu não, eu tenho que ir na médica todo mês. O que a gente faz de fazer? Uma empresa chamada Cheiro de Subtramina. É a Subtramina diluída a 1 milhão. bilhão. Ué, mas é o que a gente tá falando, já existe isso há 100 anos, farmácia homeopática. Mas tá, aí o problema da homeopatia é, por que a homeopatia não tem credibilidade? Porque não funciona. Não, porque ela não funciona, sim, mas porque ela não é industrial. Você vai no homeopata, ele vai te mandar numa farmácia de manipulação. O que é? São pessoas. Pessoas manipulando. Isso é uma merda, ninguém gosta disso. As pessoas gostam de, quando você vai tomar um remédio, você pega um remédio numa caixa genérica com algodão dentro. Agora eu entendi, David. Se você bota na caixa vermelha com a tarja roxa escrito cheiro de gigante assim, subtramina. Mas é cheiro de. A gente vai criar uma farmácia homeopática que faz remédio tarja preta, mas preta é só isso. A cor dele, não é um código de... É. Mas você tá entregando. Não tá, porque não tem resultado. É. Pra tomar aquela pomada, pode virar a caixa inteira, pode não acontece nada, ele só vai mijar mais. Isso chama placebo, gente. Mas não vende placebo na farmácia, não vende um placebo, por favor. Não vende placebo. Vende na farmácia homeopática. Pior que é verdade. Se você chegar lá e falar, me vê um placebo, por favor, ele vai fazer a mesma coisa com qualquer outra coisa. Ele vai lá, lá atrás, vai encher um vidrinho com água e vai tirar. Não, a gente tem que fazer alguma coisa tipo, sei lá, de dieta. As pessoas fazem um monte de dieta que nunca dá certo. Isso, direto. A dieta é maior, é dieta maior. É melhor. A indústria da dieta é maior, não entrega nada de todas. É, exato. Porque você... Não, a dieta é pior. Tem muita coisa que não entrega nada e não acontece nada. Agora, a dieta não. A dieta, ela não resolve e te faz sofrer. E você volta. Às vezes você nem vai. Volta. Às vezes você nem vai. Você se fode e não vai a lugar nenhum, continua gordo. É o clássico, é isso que a dieta faz. Então, mas você volta pra dieta depois, entendeu? Sim, porque você quer ser magro, você tem esperança. A gente pode criar a dieta da Virtual Fit. Você pode comer tudo que você quiser, a hora que você quiser. E você marca no aplicativo. Marca no aplicativo. Isso. E você vai perder 0 quilos. Isso. É isso, e você vai sempre estar cumprindo sua meta. E perder 0 quilos, você vai ganhar quilos, né? Você comer tudo que você quer na hora que você quiser. Não, você não vai ganhar quilos, porque você só ganha quilos virtuais no aplicativo. É, e a gente... E a gente não vai dizer que você tá ganhando quilos. A gente vai dizer que você está perdendo quilos negativos. Tudo da forma que se coloca. Nossa, mãe do céu, perdendo quilos negativos. Entendeu? Sacou? Uh-huh. Na matemática? Aham. Uh-huh. É que se você bota naqueles aplicativos de dieta você lá... Você coloca assim, -3. Comer costela a semana inteira, por exemplo, né? Certo. Costela week. Uh-huh. Ele vai te falar, você passou do seu limite. É, você comeu 30 pontos. A gente podia lançar o aplicativo da costela week. É. Onde todo mundo tem que fazer a costela week. Tem que passar uma semana comendo costela e você vai... Dar check. Você vai dando check no aplicativo e no final você ganha um ok. Isso. Um ok feito de costelas. E aí vem o próximo desafio, que é o Costela Month. Esse aplicativos... Desculpa, David, eu me... Você sempre se empolga com a Costela Week. Eu me empolguei com o aplicativo da Costela Week. A gente lembra que a gente queria realmente fazer a Costela Week onde a gente comia costela o dia inteiro. A ideia máxima do Costela Week era comer costela... Só costela. Uma semana só costela. Eu tô pronto. Todas as refeições. Aí, a ideia era, de manhã, qualquer costela. Costela. A ideia era, tipo, fazer sacolé de costela pra comer, tipo, barrinha. Barrinha de cereal pra comer de tarde. Sacolé ser uma barra de costela. Sacostela. Sacostela. Uma costela só dentro de um saquinho. Né? Isso. Não, o suco da costela. Ai, que nojo. Mas voltando à ideia do aplicativo, né, da dieta. Você faz um aplicativo, você bota lá o que você comeu no dia, e aí tem lá as calorias, não sei o que lá, e você vê sempre que você estourou. E aí você é uma merda, você se sente um merda. E você não tem autocontrole. Eu não, quando eu vejo que eu vou estourar, eu paro de anotar. Ou isso. Isso acontece logo no almoço. Tipo... Ah, parei de anotar hoje. Minha refeição vai ser café da manhã, sabe? E nada, café só da manhã. Só tem maninha. E se o nosso aplicativo, ele tiver lá a régua, o termômetro do dia, tá sempre ok, legal, verde, positiva. No final do dia, claro, você vai estourar, porque é pra isso que esse aplicativo serve, pra mostrar o quanto você não consegue se controlar. E aí, ele vai dizer assim, no final do dia, em vez de dizer você passou, você ultrapassou, você tem que se controlar, você é um merda, qualquer coisa assim, ele vai dizer assim, você teve motivos. Excelente! Ou você não está só, né? Você... Amanhã você compensa. Esse eu quero. Believe in your dreams. Excelente. Mas então, se a gente tivesse essa ideia do peso negativo, ele pode funcionar, cara, em qualquer aplicativo. Essa é uma boa ideia, porque a gente só patenteia a ideia do peso negativo e vende para os outros aplicativos que já existem. Verdade. Porque é o seguinte, você não ganha mais 3 quilos, você subtrai menos 3 quilos. Ah, eu não tô gostando disso, gente. Entendeu? Porque na minha cabeça vai reverter na mesma hora. Não pode ter esse negócio de quilo. Então. Tem que ser incentivo. Você tá uma merda. Você explodiu no café da manhã, no almoço você explodiu, você para hora de anotar. O meu gravy com ovos e bacon no café da manhã. Você quer esse tipo de incentivo? Bom dia, seu merda. Não, olha só. Olha esse só. É o aplicativo do Sr. K. Eu acordo todo dia de dieta. Todo dia quando eu acordo, eu estou de dieta. Hoje eu estou de dieta, maravilha. Aí, depois do almoço, eu vejo que eu não estou mais de dieta. Aí eu penso, amanhã eu vou tentar de novo. Acordo todo dia de dieta e dorme arrependido. Toda essa história é minha vida. Então eu preciso de um aplicativo, não que fique falando, ah, menos isso, mais aquilo. Não. Beba água. Toma no cu, filha da puta. Você não bebeu só um copo d'água. Então, um copo d'água, não aguento mais isso, gente. Tem água, não. Tem água no refrigerante. Tô numa reunião, acho que alguma coisa importante quando eu olho. Tem um copo d'água? Eu já tomo um copo d'água. Caraca, que saco. Agora, se ele apitasse e tivesse a mensagem assim: você já tomou sua overdose de açúcar e sódio hoje? Não. Você já deu uma mamadinha hoje? Nossa senhora. Eu pôs uma mamadinha na mesma. É bom que esse serve pra vários... Exato, né? Não é só pra dieta esse aplicativo. Ah, pode perguntar, já comeu seu chocolatinho? O Guga tá anotando aqui, vai fazer. Vai fazer a empresa. Eu tava procurando outra coisa. Aplicativo do bem vai ser o nome. Que tal um chocolate agora? Né? Podia pitar assim, que do nada. Que tal um chocolate agora? Amanhã você compensa. Que tal um sorvetinho? Né? Só um sorvetinho. Tá calor. Se tiver a temperatura, né? Ele já tá integrado. Ele vê pela geolocalização de você tá. É. Se você estiver no Rio de Janeiro, por exemplo, que tal um sorvete agora, hein? É, tem... Tá calor. Tá em sorveterias no seu redor. Você já tem um... Ah, você tá no Rio Grande do Sul, que tal um chocolate quente? Um quentão. Quente? Que tal um quentão? É, nossa. Um vazio. Um vazio. No almoço e na janta. No mesmo restaurante pra, é isso, pra pro mestre achar que vocês não foram embora. A gente, ah, boa ideia. Isso já aconteceu. O quê? A gente almoçou e jantou no mesmo restaurante, a mesma comida, e o garçom ficou meio confuso de... Ele achou que tava no Twilight Zone, sabe? Vocês ainda estão aqui? Show me, mano. Gente, e se a gente prometesse que não vai chover e que não vai fazer... Ah! Caraca! Excelente ideia! Descontrole o tempo! Esse é o melhor me entregando porra nenhuma! Esse é o melhor! Não entrega nada! Porque a ideia... Porra nenhuma! E ganha milhões, gente! Que o governo paga! O governo! Ganha milhões! Ganha uma grana! Você controla a chuva! Você controla a chuveira! A ideia de prever o futuro é um crowded space, muita gente já faz. Mas a ideia de proibir que chover só tem um player no mercado. Só. Se a gente entrar... Com tecnologia? É. Não é? Com um app? Um app? Olha aí, com um app! Você contrata não chuva pelo app. Não chuva? Exato, eu quero não chuva no meu evento aqui em São José dos Campos. O nome pode ser esse, não chuva. De 7 a Cacique 10 cobra da não noite. Chuva. Cacique não pode, tem que mudar tudo, tem que ser caboclo. Nossa. Caboclo. Cobra não pode ser igual. Caboclo, serpente, não chova. Mas peraí, não, calma. O caboclo controla o tempo? Eu não sabia disso. É, o caboclo, é isso aí. Um pajé. Pajé, serpente, não chuva. Então você contrata pelo app a não chuva. Então não precisa ter o pajé. A gente pode dizer que a gente tem uma fazenda de pajés, um pajé farm. E a gente coloca já na splash screen. Abre o aplicativo não chuva e a gente coloca embaixo pequenininho. Não garantimos a não chuva. Cara, esse aplicativo a gente tem que fazer. Esse é dinheiro. Esse é dinheiro no bolso. Já vai pra tela de pagamento. Quando você quer a não chuva? Por quanto tempo? E o preço. Usar a sua localização atual? Porra! Genial! Caraca, que fantástico! Caraca! É muito bom! É muito bom! Como é que é, caboclo, serpente na chuva? A gente só precisa de um índio de verdade pra dar um aval. Só achar um índio que topa. É isso? Aquele índio de short Adidas com o computador. Não chuva. A gente um iPhone, um short Adidas, tá bom. E um índio. Tá show me the money. um outro aplicativo que eu queria muito. Esse eu pagaria uma grana. Ele é inovador? É. Disruptivo? Disruptivo. Pode usar nessas siglas como... Ia resolver muito como nome? É. É um aplicativo que faz seu e-mail dar sinal de ocupado. No seu e-mail. Porque quando você liga pra alguém, antigamente as coisas eram resolvidas por telefone. Aí você ligava pra alguém, essa pessoa já tava falando com outro alguém, você tinha que esperar. É, você entra na fila, você tenta de novo. E não tem nem assim, vou deixar recado, quando puder me liga de volta. Ele vai ver que eu liguei. Não tinha nem isso. Você tinha que tentar várias vezes até você dar sorte. Tipo eu ligar pro Bozo. Suco de caju. Aí, no e-mail não tem isso. No e-mail, você tá escrevendo um e-mail pra alguém, chega outro e-mail. E chega mais e-mail, porque e-mail não tem limite, não tem volume. Então a ideia é que você estabelece um limite de e-mail que você quer receber. Uhum. E o resto ele dá ocupado. Ele volta com um arquivo de áudio, o cara clica aqui para ouvir a sua resposta. O cara clica e sai. Tu, tu, tu, tu. Tá ocupado. E aí, tente de novo mais tarde. Meu e-mail está ocupado. Tente de novo mais tente tarde. Tente novamente. Caraca, que fantástico. Ou então, um pouco mais rebuscado, na segunda rodada de investidores, resposta, em vez de tudo, tu vem. Não. Esse é melhor nesse mês em texto. Afastado, né? Afastado. Tu. Tem que tu. Cinco pontinhos, tu. Cinco pontinhos, você tem que estar dando scroll. E no final vem o tu. Mas olha, você pode evoluir, tipo, todos os nossos respondedores de e-mail estão ocupados. O tempo de espera é de 43 minutos. Não, isso é ruim, porque o cara ainda vai querer ficar na fila. Você tem que falar assim, rejeitado. Você vai ter que tentar de novo depois. Não pode deixar ele na fila do e-mail e derrubar ele no meio? Que é o que acontece. Você fala pra ele esperar, aí ele vai ficar esperando. Em frente ao e-mail, com o e-mail aberto. Aí depois vem aí o e-mail. Aí daqui a pouco ele recebe o e-mail com tu, tu, tu. Gente, só empresa merda. Alguma dessas vai fazer 1 milhão. A gente vai cobrar royalties. A gente tem a prova que a ideia foi nossa. É verdade. Faça com carinho que a gente vai cobrar nossa parte. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.